Subversivo e discursivo até o osso. Quando eu pego o microfone causo alvoroço, denunciando os problemas que aqui invade o gueto, os pretos, a faculdade da cidade. Em casa de enforcado não se fala em corda, resultado do esquema criado pelo sistema. Como Jesus, morrem vários hoje em dia não na cruz. E se na periferia, onde o bicho pega e ladrão não nega fogo, vejo no meu povo, declare isso de novo. Favela o bicho pega, efeito não nega fogo. A mesma munição usada na canção reflete pra nação, atos de opinião, mensalão, corrupção, assolar nossa nação sem distribuição. O meu povo vive em mão, saneamento por aqui é coisa séria. Esgoto a céu aberto, família na miséria, molecada no caminho da droga, o lucro é garantido. Na mira dos homens, eles correm perigo. Segurança manipulada financeiramente. Quem tem dinheiro é quem domina essa gente. Mas eu encaro tudo isso como uma função de quem não tem uma outra opção. É sequelado no morro, exilado em feira. Muitas pessoas podem pensar que eu tô falando besteira. Fale o que quiser, reflita, pense nisso. Denuncio os problemas e não vou ficar omisso. Já dizia Sabota, o rap é compromisso. Já dizia Sabota, o rap é compromisso. Usando isso como meu incentivo de vida, sem bope no galo. Vou na disciplina, usando hip hop como militância. Letras positivas incentivando as crianças. Boa música desde pequeno, essa é a intenção. Afastando nossos filhos da televisão. Programação que parece ingênua, mas que manipula. Enquadrando nosso povo, enlatando nossa cultura. E desde 1500 isso é imposto. E os nossos governantes com uma cara de bom moço aparecem na TV. Em 4 anos te iludindo, pode crer. Fazendo você esquecer da revolta dos malês. História foi mudada, mal vista, mal falada. Quem ganhar com isso usa farda e gravata. História foi mudada, mal vista, mal falada. Quem ganhar com isso usa farda e gravata. História foi mudada, mal vista, mal falada. Quem ganhar com isso usa farda e gravata. Revolta dos malês esquecida por você. A nossa história nunca foi contada pela TV. Zumbi é o grande herói desta nação. Um feriado para ele nunca foi criado então. Cabral ganhou a fama de mocinho, por ter descoberto um país mesquinho, onde o negro é massacrado nas esquinas, nas favelas. E a realidade não aparece nas novelas. E quando aparece, é tudo bonitinho, onde o negro é humilhado imitando Mauricinho. Escrito na história, muita luta e pouca glória. Sou mais um no testamento, confundindo os pensamentos da moderna burguesia. Segundo a autonomia, autogestão, acreditando que o coletivo pode fazer revolução. Coletivo abrangente, consistente, combatente, independente de político que maltrata a nossa gente. Pátria, amada Brasil, puta que pariu. Invadiram o Brasil, segregaram nosso povo. Desgosto pra mãe, quer ver seu filho traficar. Sem alternativa, apela pra essa porra se matar para ganhar. Exemplo, mundão tem pra dar. Boicinga, traz droga no chocalho. Na esquina repassado, começo que é mal pago. Dentro de um barraco, no Salmo 23, é o que acontece na periferia. Os caras se enforcando dia a dia. Morri por não saber que o crack irá vencer. Dinheiro comprou dendê, usuário implora perdão. Depois de 5 tiros na mão, camisolão de madeira enfeita seu corpo, atrasa um lado, não sabe o meu gosto. Todas as famílias, os mesmos problemas. Um sabe o poema, lido pelo avesso. A escravatura continua infectando a história. Muita luta e pouca glória.